Lambda 10, dando gol 99. Gol 2199, reduzido para aproximação, se emissor na frequência 1918, decimal 95. Reduzindo 2195. Bom dia, gol 2199. Gol 2199, continua a aproximação, agora atualização de pouso. Pode. Posição em altitude. Confirme posição em altitude. Mais uma linha para cima. Patrão, vem aqui Romeu Lima, aguarde no setor para o cruzamento. Mantenha o setor aguardando autorização para o cruzamento. Está mantendo a peça azul, já funcionado para o tráfego, aguardando a autorização. Um, dois, solo, dois, quatro, direita, um, dois, um, no nove, solo. Um, dois, um, no nove, nove, autorizado pouso, pista 1 a 0, vento 1 no 00 graus, meio de zelândia. Tá livre o pouso na 10, 2, 1, 9, 9. Dois, quatro, cinco. Sim, confirma a alternativa. Montal da Maré. O 2069, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera chama a torre 108.95, altímetro 1095. Via Índia, ponto de espera 105, já... Juliette, ferro meu, Índia confere. A intenção, ele é o 080. Confirme o pátio, a pista que decola. Pronto, copo, papapá, Juliette, ferro meu. Papapá, Juliette, ferro meu, Salvador, ele é o 080, nível planeante. Posição coral, cancela e prossegue visual. Decolada 17, primeira curva direita, perfil da saída coral. Aciona 0260 no transponder, controle em 120.8. Papapá, Juliette, ferro meu. Salvador, é o gol 2199, bom dia. Papá, Juliette, tem o meu PLB autonomia? Oswaldo, 130, para Tabata, para acionamento, táxi. Torre 1-8-9-5, papapá, Juliette Romeu. Voo 2199, táxi via Alfa, reportando táxi aí, Juliette. Alfa, informando a Juliette, voo 2199. Poxa, né, 6312, ingressa Juliette 03 ao portão. Olha no controle centro. É nova autorizada, linha decolar pistão 1 0 Vento 1 no 0 0 graus 8 mais. Linha decolada 1 no 0 0 0 0 Fechou para ingresso no 7 Romeu. Aproximando a Juliette, o Gol 2199. Gol 2199 autorizado, ingresso Juliette 08 ao portão. Até 08, o Gol 2199 via Juliette. Espera o controle. Agora sim, frequência livre. Não, não vou oferecer. Já tava no meu Golfo, mas tem que sair sem a porta e já colocar de pouso. Veja pelo meu autorizado alinhar e decolar pistão no 7. Vento 1 no 00 graus 8 anos. Decola os 30 controle. 1 no 20 decimal 8. 208. Ou 2069, Roger. Controle Salvador, bom dia, Gol 2069. Gol 2069, contato radar na decolagem, subavia saída MOM para nível 370. Saída via MOM para nível 370, Gol 2069. até Romeu, decola os 3-2, controle 1 no 2-0-8. Hotel Romeu, contato radar, suba via, saída coral para o nível 080. Via 080, Romeu. Paulo Salvador, 2796 para Pushback Sonamento. Seria o 4299? Azul 2796. 2796 para 3, coordenando equipe de solo, reportaxi. Paciente autorizado Pushback, chama taxi, 2796. Alfa Golf Kilo, solicitando modificação. Tem mais filho, senhor. Fala 1-0-5. Tem, plano modificado zona 034, sub mantenha em regra de voo visual 1-0-5. Graças ao Alfa Golf Kilo. Bom dia, papá, papá, papá, papá, papá, autorizado, acionamento, chama para táxi. Chama, papá. Já fiz o até o meu Golf, aguarde ainda. Guarda, Golf. Confins, informação em curso é a Índia. Aguarde cópia com a Gino. Pronto, cópia, 360 com Confins. Prossiga. Bom, Romeu 095 autorizado, com fins, nível de voo 360, até qual da pista 90, primeira curva direita, perfil de saída Arvo 1, após posição Elefa, onde intercepta a aerovia Brasil 21 e segue via rota do plano de voo. 5006, transponder o controle 120.8, voo 1095. 1095, ciência da Índia, 360 com fins autorizado, 90 da cola Arco ONU, transição elétrica, Pesolo 21, 5006208. Rotejamento correto, 05, portão reporte, quando pronto, estacionamento, pushback, voo 095. 126.0, alterne 128.8. Solo Salvador, azul 2796, pronto para o táxi. Temos 68 a bordo, alterna Maceió. Temos 3 horas e meia de autonomia. 2796, táxi autorizado em frente, pátio 1, táxi à Índia, até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, torre 1 no 8.95, altímetro no 0 no 5. Zero no 5 altímetro, taxi C, havia pátio 1 no Índia, quando no ponto de espera do 1-0, no 8.95, sou 2796. Ciente, informando seu limite de autorização, ponto de espera da pista no 0, azul 2796. Ah, ciente, 2796. Autorizado, tá? Chama para ingresso no Sérgio. Salvador, azul 2796, ponto de espera do ano zero. Azul 2796, autorizado, ganha decolar, vento 100 graus, 8 metros. 100 graus, 8 metros, autorizado, ganha decolar, 2796. Beleza, matrícula da aeronave, Timô? Eu não tenho essa aeronave pra confusão. Isso, azul 9, 91 no 149. Essa eu tenho. Pronto, cópia. Informação Índia para Confins. Azul 91149, autorizado Confins, em voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva direita, pedida saída Arco 1, após Elefa, onde intercepta a aerovia Zulu 21 conforme plano. 5031 transcondo, controle 120.8, azul 9149. Fechamento correto, 02 ao portão, quando pronto, pressionamento, pushback, chama a torre, 1 no 8, 10.95. Indo, quando pronto, pressionamento, pushback, pode chamar aqui mesmo, nessa frequência. Paulo Salvador, bom dia. Tan 3179, informação Índia na posição número 9. Está pronto para a cota. Pronto. Utilizado Guarulhos, com 320, decolando da pista no zero com primeira curva direita, percebido subida da El Linda Motiva, após Motiva Vento 1 no zero, atenção do Braverso Salvador, conforme roda no plano. Transpondo esse ponto 07, controle número 80.6. 367, autorizado, o procedimento da aeronave pista 1 no zero, reporte na final. O 10 Taubaté segue conforme. Transponder 5017, controle Salvador 10.8, Tan 3179. Correto, Tan 3179, chama pronto para o estacionamento. Chamarei Tan 3179, obrigado. Já decolar o do Charlie Mãe Papá, vento 1-0-0-2 também. Gente, o Juliette Hotel Romeu. Azul 4299 para o táxi. Nós temos 109 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 28 minutos, alternando o Ribeirão Preto. Azul, táxi, à direita, via taxi Índia, o azul 4299. Camarão, no ponto de espera, torre número 1895, ajuste de altímetro 10 no meio. Recomendo 36 agora, está autorizado o táxi, então espera, vai chamar a torre. O azul 4 dias na frente. Boa 095, táxi em 176, 2h42, alterna o Galeão. Autorizando, táxi pro Gol 095, seguindo aeronave da Azul, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, 205, ponto de espera, Gol 095. Charlie, mais uma palha com os 46, controle 208. Controle 208, obrigado, Charlie, mais uma palha. Controle, bom dia. Papá, papá. Charlie, Mike, papá. Passando 3.500 pés. Papá, papá. Charlie, Mike, papá. Contato radar. Suba via saída Puca para o nível 4 no 0. Via Puca, nível 4 no 0. Charlie, Mike, papá. Azul 4299 é autorizado. Linha A e Decolar, pistão no 0. Vem turno 00, grau, vem 2 a 0. Solo Salvador, um bom dia, Xanel 6312, informação Juliette, posição 03, autorização recebida. Air 6312, formação de curso Juliette, Recife autorizado, nível 350, decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju, após o peso 17 conforme rota. Aciona 5043, controle 1208. Chama pronto, puxa o selamento. Chamará, obrigado. Chegou autorizado ali, Matheus. Ali, Matheus, no zero, com 095. Decola 5-0, controle 2-0, decimal 8. 2-0, decimal 8, certo. Salvador, bom dia, o Azul 4299. Bom dia, Azul 4299, contato radar, subazia, saída da El para o nível 320. Via da El 320, obrigado. Mantenha o voo 095. Polo Salvador, 179, na posição 0, só pushback acionado. 3179, livre puxa, uma táxi. Livre chama para o táxi, está 3179. É, Papapá, Mike Serra Golf está em contato radar. Agora 59 milhas do VR Salvador. Oi, Produ Serra Vitor 368 para o procedimento RNAV Pistão no Zero. QNH 1016, reporte no ponto e dá a descida. Tio Juliette, até o Romeu, um minuto para a posição coral, serviço radar terminado, chama o controle Léo, Z120, décima Una. Zulu 095, decola 53, controle 208. 208, bom dia, manda base. CR125, décima 45. 12685, alternando 12545, Charlie Microfá, obrigado. Bom voo. Controle, bom dia, gol 2095. Bom dia, gol 2095, contato radar, Subavia, saída Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1360, gol 2095. Uno, uno, acione identificação, prossiga via, chegada Bonf para 4 mil pés do QNH 1016. No meio. Alagoinhas, do Xané 63, uno, uno. Zulu 96, porto seguro autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com primeiro curva direita, subida da El, Leda, após porto seguro. Raciona 5044, controle 120, decimal 8. Gol 2196, chama pronto, pushback, ferramenta. 366, estabilizado, plano 3304. Plano 3304, chame a Torre Salvador em 1 no 8.95. Apenas para informação, a sua direita, um helicóptero sobrevoando a 500 pés. Plano 3304. 3304, 1429, chame o centro Recife em 1.28.35. Alterna 1.25.1. 1.28.35, alterna 1.25.1, azul 42, na verdade. Mike Serra Golf, desça para o nível 050. Como 095, chama o centro Recife em 1.26.0, alterne 1.28.8. Corta. Autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Plano 3179, autorizado táxi, via abaixo do Insal, Taxi Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1.8.95, ajuste de altímetro no 0 no meio. 1.09, ajuste, pátio, Índia, ponto de espera no 0, torre 18.95, 95, plano 3179. Estacionamento pushback, já é 6312, portão 3. 6312, aguarda, puxa. Já é o 01, não consiga. Tuner 6312, livre puxa, chama táxi. Pode para o táxi, 632. Alcântara, na Lali Ponzo. O vento 100 graus, 8 mais, e plantar o sol, guardião 01. Guardião 01, Salvador, guardião, T3179, se aproximando da ponte, espera visual, granada na curta. T3179, mantém a posição. Mantém. Empatando o Golf, Golf certo, prossiga. Ali mantém 1-0, 3179. Empatando Golf Serra, Petrolina autorizada, nível 100. Decola da pista no 7 com o primeiro curva à esquerda, na subida a Momo, após conforme a rota do plano. Aciona 5024, controle 120, decimal 8. milhas, mantém minha escuta. Se for ultrapassar esse limite, informe para a Central Chile com controle. Permaneceu na escuta da torre 01. T604, solo 02, direito 219, solo. 209, Aracaju em 120, decimal 3. 203, Aracaju, 2796. No mesmo setor, azul 9149, aguarda, puxa. Salvador, 3304, Nascimento para Lagoa. 3304, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, 3304. Para a decolagem da 35 está autorizado, chame para ingresso à pista. Então, 3179 autorizado, decolar, vem, turno 00 graus, 10 mais pista 10. Cruzeiro, Kennedal, na 0 no meia. R6312, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1985, ajuste de altímetro 10 no meia. Serra Golf, desça para 4 mil pés, autorizar o procedimento da aeronave pista 1-0, reporte na final. O Mike Serra Golf continua de manter velocidade até que posição? Até 372. Velocidade até o serviço 372 na medida do possível. Mike Serra Golf. Ok. Senhor, bom dia, eu estou 3179, decolado, cruza 1500 pés. Senema 311, reduza para 2209. Reduza para 2209, mais 309. Tran 3179, contato radar, subavia, saída del para o nível 320. 320, inicial 3179. Você é autorizado a decolar, vento 1-00 graus 8 nós, vai manter máximo de 3 mil, até 15 milhas, forma e saída, máximo 3 mil pés. Decolagem de início. Ok, vai cumprir a restrição da carga, óbvio, dia até 3859, acione a identificação dessa via, chegada bom para o nível 060, QNH 10 no meia. Telema 311, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 250, o limite será radial 280 do VOR de Salvador. Direita 250, limite a 280 do VOR de Salvador. Salvo 368, mais Tente Mike Serra Golf e aguarde para chamar a torre. 208, estou confirmando, senhor, vai manter a frota a 15 milhas, 3 mil? Está negativo, é para cumprir a rejeição mesmo, limite de 3 mil pés até 25 milhas. Ah, tá ok, vai cumprir a carta, não, senhor. Golf, apenas para informação, à direita da final, próximo ao Serra Viva 366, há um helicóptero sobrevoando a 500 pés. Mike Serra Golf. Sete, Mike Serra Golf, obrigado. Bom dia, Xanamia 312, contato radar. Suba via, aí da Puca para o nível 350. Suba via, da Puca para o 350. Você tem com referência, só você pode voar, chama? Afirmo, vou e chamo, o Oxanemia 312. Controle, bom dia, Papatango, 11, Golf Serra. Pascal Golf Serra, bom dia, contato radar, suba para o nível 100, corrigindo, mantendo a restrição, 3 mil pés, eu acho que eu vou fazer a restrição da carta. Vou manter a restrição da carta, eu vou fazer. Xanamia 319, 20 milhas noroeste do BR de Salvador, reassuma a navegação, pro do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV pista 1 na 0. Descendo para 2500, Serra Vitor 366, Xanamia 319. Passou 366, estabilizado no RNAV, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, chama a torre de Salvador em 198, decimal 900. 295, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, bom dia. Vento 90 graus, 109, continue a aproximação, reporte o 372. A pessoa não fez gostar, já foi 372 aqui para facilitar o reporte na minha retaguarda e cancela, faz uma base curtinha aqui para 17. Reporte então no ponto ideal para o cancelamento. Ok. Joca Golf Serra, autorizado. Prosseguir direto para Petrolina, restrito ainda a 3 mil pés. Caso falha de comunicações, quando a 20 a 25 milhas de Salvador, autorizar continuar a subida para o nível 100. Ok, vai manter a restrição de 3 mil até 25 milhas do Golf Serra. Cancelamento, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, plano cancelado, Zuno 1, base pela direita, pista no 7, prosseguindo visual, reporte na curta final, Mike Serra Golf. Golf é agilizado. Salvador, bom dia, 9149, autorizado a alinhar e decolaram no 090 graus, 090 graus 89, o azul 9149. Querida falar de pista no 0, 9149. 07, embaixado travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, pouso autorizado, pista no 7, vento 100 graus 109, Mike Serra Golf. Golf. Bastante cópia, Serra Golfe Oscar, ainda não possui plano de sistema. Zona 79, chama o centro Recife, em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 235, obrigado, bom dia. Bom dia. Muito urubu aqui no setor da sala 17. Urubus na final da 17, sente. Na curta passagem, mais Serra Golfe. Livre pouso, confirmando. Pouso autorizado no 7, 1 centena com 8 nós. Mike Serra Golfe. Golfe. Okay. 3-1-1, chama a torre de Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. 3-2-9-5-6-3-1-1. Salvador, bom dia, Osmar 63, o nome estabilizado. 3-1-1, continue a aproximação, pistão no 0, vento 1 centena, 08 nós. Aguarde autorização de pouso, Xaner 63, o nome. Aguardando autorização de pouso, Osmar 63, o nome. Azul 9149, decolado ao 14, chame o controle, frequência 1208. Controle 208, Azul 9149. Do Serra Vitor 367, pista para 4.000 pés, CNH 1016, autorizado o procedimento RNAV, pista 1-0, reporte na final. Ok, 1016, 4.000, Serra Vitor 367, autorizado o RNAV, reporte na final, 2971. Controle Salvador, bom dia, Azul 9149, agora. 1149, contato radar, subavia, saída Arbor 1 para o nível 340. Subavia Arbor 1, nível 340, azul 9149. Oscar Golf Serra, suba para o nível 050. 050, Oscar Golf Serra. 6312, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2.5 e a secundária? Secundária 1.25, decimal 4.5. Obrigado. Altimetro 1.0 no meio. No presente, chame a torre 1.8, decimal 9.5 para acionamento e decolagem. Serra, suba para o nível 1-0-0. 1-0-0, Oscar. Tocando para o hangar da Bata, é um Cifus, reporte visual com o tráfego. Olá, Serra Golfe. Gente, um bom dia. Pega a direita, chama o solo 1219. Direita 1219. Ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 6. Assim, Descida para 2500 pés, Altan 3259. Alceu 2500 para o 36R, foi Renato, Renato 3259. Tango Alfa, Golf Uniforme, prossiga. Golf Uniforme, autorizado por seguro, nível 100, decola da pista no sete com o primeiro curva direita na subida coral, aciona 0275, controle 120, decimal 8. 6 na região. Oscar, Golf Uniforme, cotejamento correto, confirma a autonomia, o POB e o PAT. Presente, chama a torre 198.95 para acionamento e taxa, ajuste no zero no meio. Zona 1, autorizado de net, portão 02. Direto para o 02, né? 3 a 9. Autorizado para o segmento RNAV pistão no zero, reporte na final. Zero, reportando na final, 3859. Oscar, me escuta? Pronto para o ataque? Livre essa interseção, reporte no ponto de espera no 7, Serra Golf Oscar. Zona 96, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, Ventuma, centena 89, 2196. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vida 366, décima 2500 pés, informe estabilizado. Estabilizado, pista 3, 8 graus, descendo para 200. Eu observo. Estimado de pouso, Serra Bravo, Papá Lima. Sente, Oscar Golf Serra. Salvador, bom dia, voo 2171, final, baixar travado. 2171, ciente do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento uma centena 8 nós, tráfego da companhia iniciando a decolagem. Ciente, 2171. Fortuna 1949, chama o centro Recife, 126, decimal zero.